E Jesus, vendo a multidão, se assentou no monte e começou a pregar e dizer: bem-aventurados que têm fome e sede, sede, sede de justiça, porque eles serão fartos. Não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Não posso ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não, não. Bem-aventurados que têm sede, sede de justiça. Yeah! Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede, tenho sede, yeah. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pois sois o sal da terra e a luz desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Esse povo que Deus está levantando é um povo que vai transformar, que vai transformar. É um povo que vem para restaurar, para acabar com a corrupção, com as cartas marcadas, com os votos comprados. Esse povo não é comprometido com o sistema, não é profeta de meia boca, não é profeta calado, mas é um profeta que não tem compromisso com ninguém, tem um compromisso com Deus e diz: assim diz o Senhor. tenho sede. Não tenho sede, sede de Jesus. Se minha sede, Senhor, eu tenho sede. Eu tenho sede.